sabe. Fugiu de mim, você, quero te ver. Eu sinto teu cheiro, baby, onde você está? Baby, eu preciso do teu amor. Volta logo, vou te buscar. Eu não consigo te esquecer. Este dia que você se foi, eu não consigo mais dormir. Eu não consigo te esquecer. Está aqui e a outra ficou com você. Um pedaço do meu coração na estrada ficou e o vento levou. Não me deixe nessa solidão. Você não sabe o que você é para mim. Preciso, eu largo tudo e vou te amar. Chega de rolar na cama. Não quero mais o travesseiro em seu lugar. Volta, estou tão sozinho. Se for preciso, eu largo tudo. Consigo te esquecer. Tá faltando alguma coisa em mim, porque uma parte está aqui.

encontrei e logo quis chorar, pois lembrei daquele amor que eu quis te dar. Foi tão bom aquilo que imaginei, foi demais, eu sei o que eu sonhei. Eu sei que você nunca me quis, eu sei que você nunca me deu amor, mas brincou com meu coração. Ai, Davi, vou chorar por ti, e sozinho não sei viver. Sai de mim, tristeza. Deixa o vento te levar. Sai de mim, que o tempo vai dizer se pode ser outro alguém ou se ainda pode ser você. Posso suportar, é tão forte, fere a dor que me faz chorar. Logo ali encontro outro alguém, só que o mesmo amor não sinto por mais ninguém. Eu sei que você nunca me quis, eu sei que você nunca me deu amor, mas brincou com meu coração. Ainda vivo a chorar por ti, e sozinho não sei viver. Sai de mim, tristeza. Percebi que acabou o amor. Nós não temos mais o amor sincero que a gente não soube guardar. Mas quem sabe com o tempo a gente volte a se amar. Com a lua e o sol, com a só te amar, ah, e amar. Como a lua e o sol, a lua e o sol. Um amor tão infinito vive ao meu redor. Como a lua e o sol, a lua e o sol. Sorriso mais lindo preciso ao meu redor. Como a lua e o sol, um amor tão infinito vive ao meu redor. Como a lua e o sol, sorriso mais lindo preciso ao meu redor. Estou faltando em sua cama.

jamais não vou te deixar de novo. Mesmo se alguém te falar que me viu ontem com alguém, não vai mais acontecer. Sei que vai ser louco. Na verdade eu só me aproximei pra dar um ponto final de uma vez, pra viver em paz. Errei demais, vi me redimir. Escuta-me, já chorei rios pensando em ti. Jamais não vou te deixar de novo. Mesmo se alguém te falar que me viu ontem com alguém, não vai mais acontecer. Sei que vai ser louco. Na verdade eu só me aproximei pra dar um ponto final de uma vez, pra viver em sempre me falava que era meu seu amor. Mas foi como um sonho tão lindo, pena que acabou. Só não entendo por quê. Você jurou pra mim seu amor, seu amor. Me diz agora o que é que eu faço pra tirar você do pensamento. Eu pensei